tabernáculo foi levantado, cada peça em seu lugar. Moisés ungiu tudo com óleo santo, dedicando a obra a ti. Então a nuvem desceu em glória, e teu povo viu tua presença. Quando tua glória vem, tudo é transformado. Descanso, o fogo guiava o caminho. Tu és o Deus que conduz, o pastor de Israel. Tua glória era luz constante. Direção, Senhor da eternidade.